caixas de impressão e gordo. Vamos estremecer. Agora! Tá na hora! E aí, carinha! A galera do Gigante Cocodilo! Bora começar! Explode! Já! Já! Já! Me deixa na batida de dedinho, vai! E a galera tá no clima, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bora começar, bora começar! Já começou o bagulho doido! Segura! Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer o Leonardo, ela quer dar pra batida. Ela quer a panelinha, ela quer dar pra batida. Todo mundo tá na área, ela quer dar pra batida. Bora, bora, Dinho, vai. Ela quer dar pra batida, mas ela quer o Giovanni. Ela quer dar pra batida, ela quer o Giovanni. Ela quer o Giovanni hoje. A primeira dama já falou, Giovanni. Hoje é tudo nosso. O camarote. Bora, Angolano. Olha a Nike no camarote do Thiaguinho. Segura de baú! Vem, vem! Pra dizer um. E aí, Loninho? Família Pitch da cabanagem já na área! Tropa, é o seu. E ele é a primeira dama na área! Um abraço do Dinho Pressão! Dinho Pressão! E aí, Leonardo Oliveira? Um abraço pra você, nossa panelinha já na área! E meu parceiro Arley! A dona Ilse também, a sua esposa! É a panelinha já na área! E aí, Bruno Vermelho? Tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Ela vem pro crocodilo pra pegar a de ladrão. Pra pegar a de ladrão. Que mulherada! Confesso a novinha. Foi você que jogou na pepeca. E aí? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Conta comigo, minha tcheca. Isso. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma no caquinhado, toma no gingado. Lançamento em primeira mão. Pisca xereca quando vê os gordos tocar. Elas coçam pros bandidos do croco. Coça pros bandidos do croco. Coça, segura! Coça pros bandidos do croco. É crocodilo. Coça pros bandidos do croco. Os bandidos do croco. Os bandidos do croco. Os bandidos do croco. Os bandidos do croco. Na cabeça da tropa, na cabeça da tropa, na cabeça da tropa, na cabeça da tropa, na Eu quero ver, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. É, Golano. Aqui do croco, elas me... Agora que tu comprou uma moto. Bora aqui que hoje eu tô que tô. Desse jeito. Tá com força, você tá sentado. Com força, você tá com força, machucando esse piru. E meu parceiro Dig também, já na área. E aí, Dig, dona Lina? Ele já no som que eles dão valor. Crocodilo pra ele. Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto. Fique dos abusados. Minha adora, eu tenho uma moto. Vamos pra cima! E aí, bora dos donejinhos. Um abraço pra você também do Dino Impressão. Segura! E nosso amigo Renanzinho, patenteado. O imperador, você, a Patrícia Garcia. Comemorando o aniversário com um amigo aqui, ó. Saiu, sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas. A moto é nada, e tem um carro que ele falou agora. As novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Você vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. E a nossa amiga Jéssica. Lá da loja Marisa. Já marcando presença aqui. Um abraço pra você, Jéssica. Toma, no caqueado, toma no gingado. É aniversário dos mal falados e a festa tá bonita. E aí, meu parceiro Helder, você, o Denilson, já por ali do camarote. É 15 anos de sucesso dessa galera que acompanha os nossos shows. Obrigado, meus mal falados. E essa aqui é pra vocês, ó. Segura, um pra cima. Não medem esforços pra curtir o som que eles gostam. Manda pra cima, manda pra cima essa parada aí. Agora te prepara que o bicho vai pegar. Os mafalados estão na área e o baile todo vai virar. Pega, meu animal. De curtição e sempre na humildade. Ei, DJ, passa o pano. No movimento o baile é nosso. Vamos chopear. Ei, DJ, passa o pano. No movimento os mal falados vão comandar. Mauricinho, Carlinhos e Edu, Renanzel e o Eldi, Sanduíche e Red Bull. Olha que chegou o Denilson e o John. Agora formou, vamos curtir o nosso som. Tô no rock, tô me vendo. Tô no rock, tô me vendo. Os mal falados vão pra cima quando o baile tá fervendo. Continua e o animal vai detonando. Só as menores, só as principais. Chega junto. Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava bebendo maconha e cocaína bolada. Naquele clima tocando o fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o segundo. Me dá seu amigo Júnior do Banco do Brasil. Mano, isso não é. Bora, Lourinho. Família Piche da Cabana, segura. Soltava pipa, jogava bola de pute. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Chorando muito, ele lembrou da sua infância. E aí, bigodinho? No... Família Raca Gineiro também, já na área. Eles dão valor. Na vida de ladrão, de ladrão. Mas você pode ser bandido. Ô, traficante, o 57, 57. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. E a brincadeira de moleque, de moleque. Mas você pode ser bandido. Ô, traficante, o 57, 57. Eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. E a brincadeira de moleque. Vira mais uma! Deixa você louca de vontade pra transar comigo. Te pariu com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai... Onde? Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. O nosso amigo Isaldo também. Senta, senta, senta. Da Baixa Caverna. Um abraço pra você, Isaldo. Ao vivo. Senta pra valer a pena. Senta. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Toma. Vai moleque doido, vai moleque doido, vai moleque doido, vai parabenizar aqui meu grande amigo Rodrigo lá do Una. Aniversário do cara hoje aqui no Caribe. Parabéns pra você, meu brother. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Bora, Serginho, campista, é agora. Porra dos danadinhos, vai. E olha o meu parceiro, porra dos danadinhos, já falou. Força da pressão, força da pressão, força da pressão, força da pressão. E aí? Começou o rock doido, começou o rock doido, começou o rock doido, rock doido, rock doido, começou o rock doido, rock doido, rock doido, começou o rock doido. Volta pra safada, que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Aponta pra safada. Hoje ele vai ficar loucão, vai! Na minha casa não, na minha casa não. Bora, bora, bora, vai já! O Elton Santos, o Romário Doideira do Pop e você parabenizando nossa amiga! Nossa amiga Maina que tá no berço hoje, parabéns Maina! O Fábio Assunção, o Fábio Assunção, meu amigo Eric dos Bobinhos já falou, gosta assim, vai! Santorini. Conhece. Bora, Eric dos Bobinhos. Ele te comanda. Nossa amiga Débora Bruna. A Evelyn, todos comemorando os 18 da Evelyn. E aí, Luciano, segura. Gordidinho, pressão. É bagulho doido. O nosso amigo louco, disciplina. Santorini, Tadeu da P2, tá todo mundo aqui, ó. O futuro esperava. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Especial aí pra toda a galera da Fibra, a galera que faz geografia, tá todo mundo aqui, ó. Obrigado pela moral curtindo aqui o Croco do Caribe. Explode o bagulho. O nosso amigo Bola de Coraci e o Júnior da Castelo, tá todo mundo aqui, ó. Hoje, sexta-feira, bora invadir o Point, que a sexta toca top do Real é sucesso. E aí, Japa? Você é o Kid do Croco do Verdeiro. Bora, Arlen, você aí, Uzi. Rio da Ribeira, é a panelinha. Família Pix da Cabanagem, bom, Lourinho, você é a sua primeira dama. Segura animal aí, ó. Comemorar aqui no Grogo! beijo pra você, Patrícia. O Edivan da Nike, você, o Giovanni da Nike, o Angolano da Nike, a primeira dama do meu amigo Giovanni. Exatamente. Joga a mão pra cima e dá a dentada, vai, vai. A Gilmara, o bagulho vai, é a galera do blindado de Coraci, vai, vai, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Olha meu parceiro Ivan da Pedreira. Apaga, acende, apaga, acende, apaga. Do jeito que o poro gosta, ó. Só quem tá solteiro aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz com a vitória do Paysandu, dá um grito aí. Cadê a torcida do Remo? Joga pra cima e bate. 3, 2, toma! Sai, sai, sai da frente de gol. Bate na palma da mão, agora vai! Não para de bater na palma, na palma, na palma! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Vai pro cocô! Quem é cocô? Meu amigo Dedê do Tenoné, tá na área. Vai pro cocô. Hoje vai rolar deitada. DJ Lohan que tá tocando. Quem é cocô? Vai pro cocô. Minha amiga Teca, um abraço pra você, dos irmãos. Gordo e Dinho Pressão. E meu parceiro Júnior do Banco do Brasil também já na área. Fala, Júnior. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é cocô? Vai pro cocô. O Eric Bobinho, um abraço pra você também. Vai pro cocô, Eric. Vai pro cocô. Hoje vai rolar deitada. DJ Lohan que tá tocando. Quem é cocô? Vai pro cocô. Hoje vai rolar deitada. Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. Alô, Melri! DJ Lohan que tá todo. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão, o croco tá a pressão. O croco tá a pressão. É que eu queria. Tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Fique tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima também. Aí, aí, aí. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. O nosso amigo Pivetinho da NET. Aqui do lado esquerdo, curtindo animal. Aqui. Mas peraí. O nosso amigo Eric. Da Saca Praia, bora Eric e você também. Como é que é? O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no grupo. E não é minha namorada. E é sempre nome da Muse diz. E a loja Josi Modas no telão, neném. Meu parceiro Kid Maués e a Josi Antunes. Segura aí, ó. Agora. novinha da zona leste. É maior fodão as novinha da zona sul. É maior fodão as novinha da zona norte. É maior fodão as novinha lá da baixada. É maior fodão. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Tu já sabe qual é. Com Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. E aí? Vamos lá pro Croco, que tá tudo. Nosso amigo Everton Oliveira. Fininho, cabelinho na régua, ele olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim: vem com Gordo e o Dinho. Nosso amigo lá do Tenon, né? Nosso amigo Batorá, o Dedê, toda a galera do camarote no aniversário do meu parceiro Luiz Fernando. Um abraço pra você, Luiz. Ai, droga. Vamos dar cintó. Vem novinha, não se apega, toma, toma uma dentada. Vem novinha, não se apega, toma, toma uma dentada. Vem novinha, não se apega, toma, toma uma dentada. Virando mais um! A partir de agora. Chute certo aí, ó. O paga na hora da galera. Segura aí, Nilson. Dick, agora do chute certo. Acertou. Esse é o Paga na Hora. O maior site de aposta online do Brasil e do mundo. Joga tudo pra cima! Agora há sempre uma perto de você. Olha a Pop Dente no telão aí, ó. Rodrigo, na companhia do Orelha, comemorando seu aniversário. Parabéns, Rodrigo! Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. E a JPS Mídia Informática. O que me fez chorar. E nosso parceiro Enel. E Viane Batidão. E empresário Everton. Bota no telão aí, nenê! É DJ Mel! É JS Mídia Informática! É, não para! Eu vou deixar você partir pra vai, nunca mais voltar. Essa música aqui é firme, ó! Pressão. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Crocodilo Pai Me. Essa vai de Débora. Pro seu grande amor, Helder dos Mal Falados. Ui. Ui. O castiga, eu preciso te encontrar. Pra te falar. E o Japão da série? Quando você e eu fiquei tão mal. Olha eu aqui no escuro. Ok. testemunho, Igor. Pressão, bezerro. Nosso amigo Simeone, o Smith. Pra todo mundo aí, ó. Giovanni da Nike. E aí, a primeira dama. Olha o goleiro, você também. A nossa galera da Nike também já na área. Pega, meu animal. Segura. Segura mais uma, senhor! O nosso amigo Eric dos Bobinhos. Olha a marca do Duke Golden no telão aí, ó. R.A. Boutique. Você partiu meu coração. R.A. Boutique. Todos não querem. E a marca do Duke Golden. Pra você. Bora, Eric, olha no telão aí, ó. Agora pensam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. E a galera também do Comando Blindado lá de Guaraci. Hoje marcando presença, obrigado pela, pela companhia. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o animal. O Toca Tudo do Pará. Empresário Mauricinho, você é a empresária Jéssica. Das lojas Marisa. Jaque. Abraço pra você, a família Arte Print. E as meninas 100% TF. Sabrina, Adri, Beca. Suela, Mari. Bombom, Anya, Yara. Tá todo mundo aqui, ó. Patrick Valda, motorizado na cabanagem. Tá todo mundo aí, ó. Calado, Ricardo, Mix e meu DJ. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Fala! Todo mundo faz parte da panelinha. E aí, já pronto a série? Essa galera é uma tremenda panelinha. Olha a panelinha. Lá os puxa saco. Bora, chapa. Moral. Tem Leonardo Oliveira. Tem real. Meu parceiro Arley hoje representando a panelinha. Bora. Panelinha. Nossa amiga Ilse também. Essa tudo verdeiro. Tremenda panelinha. Cadê o Bruno Verdeiro? Come o dinheiro da saúde. Fica barote hoje, né? Come o dinheiro da educação. Meu irmão. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na... Convidado do Thiaguinho, mano. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro... E o nosso parceiro Joel do Gelo. Lá tem que... O rei do gelo da TF tá no telão, segura! Se não sai, olha só... É aniversário do Thiaguinho hoje, né? Pode chegar, é muito puxa-saco que não dá nem pra... Gente, já parabéns a você, Thiaguinho. Amigo, come junto. Thiaguinho CD. É muito puxa-saco comendo. Sucesso, saúde pra você, garoto. E acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem é... Agora ele vai viver mais uns 10 anos. Família Ego é muito puxa-saco. Parou de fumar. Na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder. Pra... Bora virar agora! Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Bagulho doido. Hoje é rock doido. Bagulho doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu tô no croco e vai rolar o pé. Hoje eu tô no croco e vai rolar o pé. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Segura aí novinha que eu te levo pro motel. Tô no croco, tô no croco, tô no croco. E doida. Assistência mais top de Belém. Assistência do Fael. Localizado atrás do Shopping Pátio Belém. É referência na área. Segura, Fael. Tá no telão aí, moleque. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O bicho vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Já. A maior referência em pressão está aqui. Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Pressão. Pressão. Crocodilo Prime. Chorar não vai trazer. Tô gostando de ver. Pra ligar o que fazer, é o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti, no quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir, não posso viver assim, toda noite eu choro. Muito forte, meu irmão. No berço hoje, João. Meu nosso amigo Luiz. Hoje tá no berço. Passando o nosso amigo Eric da Saca Praia. E aí, Luiz, parabéns pra você. Sucesso. Saúde pra você, garoto. Simplesmente só as melhores. Chegar do Rio de Janeiro, amigo Almir, ele, o Márcio. Obrigado, Almir. Valeu, garoto. Crocodilo Praia. Crocodilo, o gigante da Amazônia. Crocodilo. Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o som, saia. E no nosso telão. Casa de Carne Juru nas Carnes. Comigo, do meu parceiro empresário Netinho Lima. E o meu gerente Fabrício. Segura, Fabrício! E aí, parceiro Paulo? Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Serginho Cambicho, um abraço a você, Serginho! Você mentia na minha cara. Também tá na área. Nojo. Eu tava. Bora, Dick, bravo, dona Linda! Chegava, tudo era mentira. Vamos dançar! E o quê? Te amo, você dizia, eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te... Amigo Smith, o mesquito Gabriel Igor. Isso. Você! Mente também. Tudo que me fa... Só pra saber se você estava cantando. Estou te amando, meu. Nosso amigo japonês do Whisky. E toda a equipe Whisky também, aqui na direita. Vai, japonês! Especial pra você aqui no dia. Matinho Pressão. Bora, minha rasga de dinheiro. Bora, bigodinho. Mente tão bem. Pra detonar, pra você não parar de dançar. Banda Aventura. O voo do sucesso. Parceiro Porqueca, o homem que comanda a família Marabá. Com... E aí, Porqueca? Tá no telão do animal. Finito, os mal falados. Aguia... Agora lado a lado com o animal aqui, ó. Ninho, e aí, Denilson? Você, meu parceiro Helder. Essa galera que tá no berço hoje. E a gente parabeniza vocês aí, ó. E as mais do que? Todo super pop com você. Tinho. Tinho e Josimar toca. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Eu junto com a família vou esperar. O águia de fogo que vai e nosso parceiro Caju. Subir. Tá chegando e abriu o lanche. Aniversário do lanche do Caju. E a gente vai estar tá lá numa super live. Alô, Caju, prepara tudo. Ninho, a gente tá chegando, moleque. Logo me trouxe pro ninho. Uma águia. Santa Catarina! Esse ele vai levar na bagagem! E aí, Leonardo Oliveira? Encontrei o amor, mas... Vou dar um abraço pro meu grande amigo Hamilton. Ele que atualmente mora em Santa Catarina. Ah, e já falou. Eu aguardo, aguardo ansiosamente o Gordinho em Santa Catarina. Crocodilo! A maior a referência. O que eu faço, amor? Família Medeiros. Obrigado, valeu. E aí, Medeiros? Você na minha vida. Vem. Vem e diz pra mim. Baby, onde você está? Agora, vai. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, diz pra mim que... Amigo Bolo Júnior. Castelo Branco. Agora sim. Pra sempre, amor. O nosso amor Cria Sorveteria e Distribuidora Sabor da Fruta. Referência em sorvete do Pará. Tá no telão aí, ó. Bora, Júnior, bora, Jéssica, bora, Gabriel. Comprar algumas flores só pra chamar sua atenção. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Meu bem, eu tô pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas só pra tocar seu coração. Eu sei. Meu bem, eu tô pedindo a sua mão. Então case-se comigo numa noite de luar, ou na manhã de um domingo à beira-mar. E aí? Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja e no papel, vestido branco como que lua de mel. Diga sim pra mim. Prometo sempre ser o seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Lhe juro ser fiel ao nosso encontro. Na alegria, felicidade vem em dobro. Eu comprei uma casinha tão modesta. Eu sei, você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida. Meu amor. E o nosso amigo Elias. Ei, o Leozinho. Alô, Elias. Os caras que comandam a barbearia dos brothers. A barbearia que dá o grau no visual do Gordinho. Bora, meu parceiro Elias. Tá no telão, segura aí, ó. Nosso parceiro Ratinho também, de Marituba. E aí, Ratinho, um abraço pra você, do Gênio Pressão. Ratinho. Mas tenho que aceitar que você foi embora e me deixou aqui. Aqui. E agora? Depois daquela briga. E o nosso amigo Romário Doideira. Tudo que eu ele também tá na área. Você estaria. Bora, Romário. Segura aí, Romário. E a abelhinha mais famosa do Brasil. Olha aqui, Gibi, no telão aí, ó. Segura aí, Caro Carneiro. Parceiro Gilson Lanches. Faz, o homem do X doidão. Para a raiva do momento. Alô, Gilson Lanches. Prepara que domingo vivo, o Tonelada vai invadir o Gilson Lanches. Vai quebrar dieta e tudo, ele falou. Queria falar desse amor, dessas aventuras. Sérgio do Cambi chegou. Queria te dizer o quanto sofro quando nós digamos amor. Bora, Poro, bora, Poro. Amando-se. Giovanni. Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não imagina se... Olha a água que ele trouxe, florata, meu irmão. Nega, príncipe negro. Edilson, Edilson, tocando com você. Palpitando as batidas do meu coração. Bem, bem. Chega, seu Romário. Chega aqui, Romário. Solta a galera do Nike de coração. Verdura de Marituba, você. O sujeito, ele mesmo. O Raylan. E o Raylan do Tapanã. Aqui. Ainda não descobri por que me abandonou. Olha só. Dá um grande abraço também ao nosso diretor da Kenner. O homem que representa a Kenner no Pará. E essa semana começa aqui a mais nova parceria do Crocodilo. Kenner, o novo calçado do Gordudinho. Vai ser sucesso total. Guarda, meu diretor da Kenner. Segura que tá chegando novidade no telão. Crocodilo. Sente o som, sente o som. Comanda Boutique JS. E dizer que eu te amo. De coleção nova. E aí, Josi? Todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Te amo, te amo. Olha que patrocínio, Leandro Bezerra. Minha paz, minha paz. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar. E te dizer. Jogador de si. Eu te amo. E eu? Amor. Quem joga meu patrocínio no telão, né? Sabe que eu sou louco por você. Vai lembrar do meu. Deus mal falado hoje, comemorando 15 anos de história. Ela vai mudar. Bora, Japona! Escute a música que eu fiz pra você. É o amor que vai te convencer. Eita, sequência, filé! Vamos dançar! Seu Romário, se fugir, mas eu vou lá. Vai voltar, e eu... Se tiver, sempre você vai ficar. Amor, volta. Quer mandar água com sal pra cá, pô? Volta pra mim. Não dá pra aguentar no peito essa emoção. Amor, volta logo. Volta pra mim. Volta pra mim. Escute a voz do meu coração. Manda a RK. Tinha opressão. Nunca acabar. Naquela noite, quando eu te virava, você jurava me amar. E aí? Eu ainda lembro. Agora estou sozinha. Ei, neném. Os teus carinhos são feitos. Tem que botar o Angolano e o Giovanni agora. Te abandonei. Por que você se foi sem mim? Eu sempre amei você. E hoje estou só aqui. Eu nunca te abandonei. Por que você se foi sem mim? Eu sempre amei você. E hoje estou só aqui. Vivo, Thiaguinho. Agora. Chorando eu fiquei quando me deixou. Tentada.